Olá. De tempos em tempos nós ouvimos a frase ou frases parecidas com essa: o mercado está nervoso, a bolsa de valores está agitada, o dólar subiu, o dólar caiu. Tudo isso nos faz lembrar do quanto a questão econômica predomina na preocupação das pessoas, como isso afeta a vida de todo mundo e como, evidentemente, tem grandes corporações por trás disso. Tem gente que ganha muito dinheiro com o comércio, com a negociação de papéis, essas tais ações que são negociadas nas bolsas, com as movimentações financeiras. E países têm se destacado ao longo da história nesse sentido. Se a gente olhar para o cenário atual, vamos ver algumas nações que estão à frente disso. Não é difícil identificar quais são as nações que predominam no cenário mundial em termos de comércio, em termos de importância financeira. Alguns estão em ascensão, franca ascensão, como é o caso da China. Outros ainda seguram ali o seu posto, como é o caso dos Estados Unidos, mas você tem países não tão gigantescos, mas que têm um papel relevante em relação a isso. No passado também tivemos nações que ocuparam durante um bom tempo esse papel. E uma nação que se destaca ao longo da história como uma nação de mercadores, uma nação cuja prosperidade vinha do seu protagonismo no comércio internacional, é a Fenícia. A Fenícia, para a gente relembrar aqui, equivale mais ou menos aí ao atual Líbano, as cidades principais ali, Sidom e Tiro, cidades conhecidas, cidades que você vê frequentemente nas escrituras, cidades muito antigas, muito conhecidas dos livros de história. E se você for procurar, você vai ver que o que era chamado de fenício, na verdade são os cananeus. Fenícia equivale a Canaã. Aliás, os próprios nomes pelos quais eles eram chamados na antiguidade equivale a Canaã. Canaã é todo aquele território, cananeus, né? Ocupavam todo aquele território, basicamente falando, a oeste do Jordão, ou seja, a faixa ocidental do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Com a ocupação dos tempos de Josué, nós sabemos que então os israelitas ocuparam grande parte desse território. A incumbência dada por Deus era justamente tirar os cananitas dali, exterminar os cananitas. Nós até vimos isso no livro de Josué. Isso fica bem demonstrado ali como isso aconteceu. E percebemos pela leitura do livro, pelo estudo do livro, que essa ocupação ela foi não foi tão consistente quanto deveria. Ficou aqui ali um território ocupado por cananitas remanescentes, os próprios filisteus. No litoral, que faziam parte desse povo cananita, estavam ali e permaneceram durante um bom tempo, até os dias de Davi, pelo menos. É claro, continuaram ali, mas mais encolhidos no tempo de Davi. E ao norte, ou seja, ao norte do território dos filisteus, você subindo o mapa, pelo mapa ali, você vai chegar nesse território que também era conhecido como Fenícia. As cidades de Sidom e Tiro estão ali, estavam ali, estão ali os seus remanescentes até hoje. Cidades que, na verdade, foram destinadas à tribo de Aser, ou Azer, como alguns hebraístas preferem. Nós vimos isso no livro de Josué, mas essa tribo não ocupou, não dominou esse território da maneira como deveria, e ali ficaram eles e se tornaram uma grande potência comercial, uma nação de mercadores, uma nação de navegadores, que inclusive, pelo que consta na história, né, desenvolveram, em função do próprio comércio, uma escrita muito bem elaborada, se desenvolveram em outras ciências, a própria matemática, claro, muito exigida nas transações comerciais, pesos, medidas, tudo isso, os fenícios se tornaram bastante entendidos em relação a esses assuntos. Pois bem, é sobre a Fenícia, então, que Isaías vai falar na sua profecia, retomando aqui o juízo em relação às nações que ele vinha proferindo, que ele vinha transmitindo nas páginas que nós temos acompanhado. Muito bem, então, vamos agora para o capítulo 23 da profecia de Isaías, e vamos ver como esses fenícios, essa potência econômica, são tratados por Deus ali, o que é anunciado a eles, melhor dizendo, né, em relação ao que, como Deus trataria com eles. Então, capítulo 23, que é um capítulo todo dedicado a isso, nós vamos ler então o capítulo todo e aí vamos fazer as devidas avaliações aqui e reflexões em cima do texto. Sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom navegando pelo mar. Através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo, e você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis. Lamentem, moradores do litoral. É esta cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso, para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos, deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Síria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta: pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida, toque bem, cante muitas canções para que se lembrem de você. Passados 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ela voltará ao seu ofício, e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Então é isso que Isaías nos traz sobre essa potência comercial que naquele tempo era a Fenícia. Nós vimos nesse texto alguns elementos sobre a importância da Fenícia. Tiro e Sidom são apresentados aqui como representantes de uma nação de mercadores. Tudo no texto nos mostra isso. Nos fala de ancoradouros ou portos, os portos estratégicos ali no litoral do mar Mediterrâneo. Lembrando aqui que uma cidade aqui gerou a outra, depois a gerada se tornou mais importante. Isso são detalhes que não importam muito aqui. O fato é que as duas cidades têm a sua importância e as duas são representativas da nação como um todo. E depois lá na frente é falado, algumas versões trazem Canaã, outras já trazem Fenícia mesmo, mas é a mesma coisa. O Canaã aqui equivale a esse território remanescente que normalmente é entendido como a Fenícia, o atual Líbano para nós aqui nos nossos dias, mais ou menos, né? Não é exatamente o território do Líbano, bem entendido, os territórios vão mudando ali, mas é basicamente aquela localização. Você vê que eles são chamados aqui de a feira das nações, um termo interessante, o suprimento das nações. Eles levavam e traziam mercadorias de um lugar para o outro. Poderíamos dizer que aquele mar Mediterrâneo foi amplamente dominado por eles. E assim eles comercializavam artigos como, por exemplo, do Egito, como é dito aqui. As produções ali do Nilo, né, em torno do Nilo, daquelas terras férteis do Egito, eram transportadas do Egito para lugares onde esses produtos não existiam, ou que eram pouco produzidos. E assim eles levavam e traziam mercadorias de um lado para o outro, e os seus navios se tornaram célebres, a sua capacidade mercante, os seus marinheiros. Eles tinham homens preparados, homens que conheciam a navegação, conheciam a construção desses barcos, e conheciam as correntes marítimas e toda essa tecnologia que na época era necessária, e eles tinham uma espécie de domínio tecnológico, a gente pode dizer, e inclusive humano, para poder cumprir esse papel como cumpriam de fato. Então eles tinham essa condição, e o texto nos mostra isso. Fala também de uma nobreza reconhecida no mundo antigo. Os nobres fenícios eram respeitados no mundo todo. Imagina aqueles nobres riquíssimos por conta desse comércio, por conta de toda essa movimentação que estava ali nas mãos deles. E aqui nós vemos também a menção à cidade de Tarsis. Tarsis, a gente já falou sobre ela anteriormente, tem uma certa discussão aqui dos historiadores sobre a localização dessa cidade. É a cidade onde inclusive Jonas vai parar na sua fuga e mal sucedida, né? Mas normalmente é tida como uma cidade localizada lá no finalzinho do mar Mediterrâneo, ou seja, do lado do lado oposto, né, do mar Mediterrâneo ao ocidente, né, indo para o ocidente, ou seja, o sul da Espanha, bem longe dali. Mas você tem, além de Tarsis, você tem Cartago, por exemplo, e outros lugares que eram chamadas colônias fenícias, colônias fundadas pelos fenícios. Eram lugares onde eles dominavam ali cidades litorâneas, dominavam de uma maneira em que os seus príncipes, os seus nobres tinham ali os seus palácios, aonde eles controlavam literalmente todo o comércio daquele lugar, e usavam esses portos como lugares estratégicos para movimentar as mercadorias, de modo que aquele mundo antigo em torno do mar Mediterrâneo, e pensa que é uma extensão considerável, estava ali totalmente controlado por eles. Inclusive, eles estabeleciam os próprios reis, né? Aqui o texto fala de davam coroas, né? Ou seja, eles estabeleciam os reis, os líderes, em locais de acordo com a conveniência deles. Então era um domínio, não era um domínio tão militar, né? Não era um domínio tão territorial, até porque não é um território que está em vista aqui, são cidades em pontos estratégicos onde eles tinham as suas colônias, e com isso eles mantinham esse controle comercial. E como ainda hoje acontece, você imagina que tem ali, evidentemente, concorrência muito acirrada. É o que a gente vê hoje, né? A gente vê nações aí disputando essa hegemonia. Hoje você tem várias nações fazendo isso. Isso não é um cenário tão difícil de a gente entender, embora a gente tenha que fazer uma viagem considerável no tempo, em termos de imaginação, em termos de pensarmos como era naquele tempo. Mas certamente havia essa grande importância dos fenícios. Porém, o texto nos diz que havia um desígnio de Deus. O texto até pergunta: o que aconteceu? O que vai acontecer? Por que vai acontecer tanta coisa ruim com a Fenícia, como está sendo descrito, como está sendo profetizado? E quem é que vai? Pela mão de quem isso vai acontecer? É interessante que o texto, ao invés de colocar aqui o rei, o general, os seres humanos, os exércitos que vão fazer isso, o destaque está para Deus. Deus vai fazer isso. Deus quer fazer isso. O texto diz que, pelo desígnio de Deus, os caldeus, aqui o sinônimo para babilônios, né, os antigos caldeus, que como povo tinham praticamente sido eliminados pelos assírios, vão virar o jogo, como a gente sabe. E eles vão dominar, vão passar a dominar. E eles é que vão romper com esse poderio dos fenícios. E o texto fala como uma mulher que para de gerar filhos, né? Aquela reprodução contínua que a Fenícia estava mantendo, agora vai cessar, não haveria mais avanço, as suas fortalezas seriam derrubadas. E assim a Fenícia seria humilhada. Lembrando que cidades litorâneas ali, Sidom e Tiro, elas estavam em posição tão estratégica que elas eram consideradas, inclusive em termos de não estarem no continente, mas em ilhas, né? Em ilha. Esses ataques por terra eram muito difíceis de acontecer, mas a humilhação viria, e todo esse orgulho, toda essa riqueza, todo esse poderio econômico se tornaria inútil, se tornaria anulado diante da fúria dos babilônios, que iriam assim avançar, e nem em Chipre, que é a ilha que fica ali, na direção, né, dessa cidade. Se você olhar no mapa, você vai ver que Chipre está ali de frente para o atual Líbano, né, para a antiga Fenícia. Nem Chipre, que está mais distante, não é uma ilha tão próxima, né, quanto essas aqui, mas nem assim eles encontrariam paz, nem lá eles escapariam da devastação. E assim, como fala aqui de Tarsis, em Tarsis as pessoas iriam passar a desfrutar de liberdade. Assim como o rio corre pelo seu leito, eles poderiam percorrer livremente. Ou seja, Tarsis, que é a colônia possivelmente a mais distante, colônia fenícia mais distante, ela teria a sua independência praticamente decretada, porque com o fim do domínio dos fenícios sobre eles, eles passariam a ser uma cidade autônoma. E o texto está antecipando isso, está antecipando. Olha, vocês podem já ir comemorando aí por antecipação, porque vocês vão poder circular livremente, comercializar as coisas vocês mesmos, sem terem que entregar as coisas nas mãos dos fenícios para eles fazerem o comércio. E é bem interessante como o desígnio de Deus controla todos esses acontecimentos, e o texto fala claramente sobre isso. Poderes econômicos, eles só subsistem até o ponto em que Deus determinou. E toda a riqueza, todo o orgulho, toda a opulência, toda a ostentação, ela será humilhada quando essas coisas acabam. Aquele ditado antigo, né? Quanto mais alto o degrau, pior o tombo. Quem já está no nível do chão não sente, né? Não sente nenhuma queda, porque não tem para onde cair. O poderio econômico, ele pode ser muito alto, e claro que a queda é proporcional à altura. E essa queda é que significa a humilhação, porque essa exaltação, esse sentido de dominar, porque tem aquele poder, ele é totalmente retirado de uma hora para outra dentro dos desígnios de Deus. Nações têm enriquecido e têm empobrecido, nesse sentido. Basta nós olharmos para o exemplo de nações como Portugal, por exemplo. Embora seja uma nação muito pequenina, teve um domínio, também nesse sentido de dominar os mares, de dominar as navegações em termos tecnológicos, em termos de comércio e tudo mais, e exerceu um papel que impressiona os historiadores, até hoje. Mas teve o seu fim, inclusive praticamente foi para o lado oposto, viveu anos de pobreza, viveu anos de muito aperto, por diversos motivos que não cabe ficarmos analisando aqui, mas esses são exemplos, né? A gente poderia citar vários, porque Deus é soberano sobre a riqueza das nações, ele é o dono de todas as riquezas. O Senhor absoluto de todos os bens que existem no universo todo, e particularmente desse nosso planeta onde nós vivemos. Mas a Fenícia seria então restaurada, e o texto fala da restauração da Fenícia também pelo desígnio de Deus. O tempo de esquecimento, é usado o termo esquecimento, né? Ela ficaria no esquecimento, ou seja, toda a sua fama, toda a sua movimentação pararia, você sabe, ninguém lembraria mais que era necessário era necessária a presença dos fenícios no mundo, naquele mundo onde eles parece que estavam em toda parte, comercializando alguma coisa. E o tempo desse chamado esquecimento estava determinado por Deus, seriam 70 anos. Durante 70 anos, eles ficariam nessa situação. É o tempo suficiente para arruinar uma nação, economicamente falando, mas o fato é que eles haveriam de retornar às atividades. E o texto fala de uma que seria como uma prostituta que parece que era um costume antigo, elas entoarem canções para, digamos, né, atrair a sua clientela pelas ruas. E o texto diz que então ela voltaria a fazer isso, a cantar para as nações, a se manifestar a sua sedução para que as nações voltassem a fazer o seu comércio com ela. E a gente fica se perguntando por que que é chamado de prostituição, por que essa comparação com uma prostituta? É que parece muito claro aqui no texto, o texto traz essa ideia de que para eles, os fenícios, para a nação, para os líderes, para aqueles príncipes, para aqueles nobres, o lucro estava acima de tudo. Quando o lucro está acima de tudo, biblicamente falando, é uma espécie de prostituição. É a pessoa vender seus valores, olha, melhor dizendo, vender-se. Vender a sua alma, abrindo mão dos valores, abrindo mão de princípios morais. O texto não chega a dizer que eles usavam de práticas desonestas e tudo mais, mas quando a gente conhece pelo menos um pouquinho do mundo comercial, a gente sabe que dificilmente existe uma empresa bem-sucedida, e consequentemente as nações que apoiam essas empresas, sem que haja um jeitinho daqui, um jeitinho dali, uma prática que foge àquilo que seria o correto. Enfim, o que Deus está dizendo é que a Fenícia voltaria às suas práticas de prostituta ali naquele mundo, voltaria a praticar o seu comércio. Mas o interessante é que no desígnio de Deus, o retorno às atividades comerciais da Fenícia, a Fenícia sendo ali retomada a sua liberdade. Evidentemente, isso coincide com o fim do Império Babilônico, e sabemos que houve a contribuição de muitas nações para que Israel, mais especificamente Judá, voltasse para sua terra, e houve muitas contribuições, ordenadas inclusive pelo rei da Pérsia, para que o templo fosse reconstruído, para que eles pudessem se estabelecer na terra. E certamente a Fenícia está incluída nessas nações, porque é dito aqui que as suas riquezas agora deveriam ser destinadas para servir a Deus e o seu povo. As riquezas da Fenícia tinham sido designadas por Deus para essa finalidade. E que desfecho interessante e surpreendente nós vemos aqui, porque uma nação que vive inteiramente para o seu benefício, o seu lucro, a sua exaltação, agora ela é, por assim dizer, obrigada. Não sabemos aqui quais elementos estão presentes em detalhes, mas o que foi designado é que as suas riquezas agora deveriam ir para o povo de Deus, o povo de Deus ali naquele contexto, o povo de Judá, e para o Deus desse povo, ou seja, para o culto a esse Deus. Deus, evidentemente, já tem os recursos e a ação dele, mas para a finalidade de cultuar esse Deus, para adoração a esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus do pessoal de Judá que está voltando, que estaria voltando do cativeiro. Toda que a riqueza que há no mundo pertence a Deus, e por isso estava ali profetizado, estava sendo anunciado. E Judá, ao olhar para isso, deveria entender mais uma vez que a sua segurança está em Deus, estava em Deus e deve continuar em Deus, não no comércio, não imitando as nações ao seu redor, não procurando ser uma potência mundial. É claro que Deus designou ali riquezas, influência para Israel, mas num outro sentido. Não no sentido em que os fenícios faziam, não da forma como eles faziam. E claro, Judá agora estava numa situação diferente daquilo que poderia estar perante o mundo, devido aos seus pecados. Foi disciplinada, mas ainda assim Deus proveu para que eles fossem subsidiados pelas nações, pelas riquezas do mundo, que afinal de contas, evidentemente, pertencem a ele. Olhando para nós, olhando para a igreja, veja bem, a igreja verdadeira, a igreja não poderosa, não a igreja cheia de riquezas, a igreja de verdade, ela tem subsistido no mundo, se você olhar bem para a história, com recursos mínimos. Os homens de Deus, os grandes homens de Deus, não tem necessitado de grandes recursos para fazer o seu papel, para cumprir o seu papel. É claro, a igreja precisa de recursos, mas esses recursos Deus tem suprido. Deus tem alimentado desde os apóstolos, embora a gente sabe da vida deles, como foi restrita, dos demais. E assim a obra prossegue dentro dos desígnios de Deus e irá prosseguir até a conclusão da história, até que a igreja seja retirada deste mundo. Haverá a tribulação. No fim da tribulação, nós sabemos que quando o Senhor Jesus estiver reinando, quando o Senhor Jesus estiver no seu trono, para reinar durante os 1.000 anos que estão designados para isso, as nações irão levar as suas riquezas para o rei, para que o rei use essas riquezas deste mundo. Jesus não vai ficar fazendo mágicas, né? Fazendo aparecer dinheiro assim brotando, né? Caindo das árvores, por exemplo. As riquezas vão ser produzidas pelas nações, só que essas riquezas vão ser utilizadas de forma justa, de forma a atender aquilo que deve ser atendido, e não para ostentação, para opulência, para exploração e tantas coisas que a gente sabe que são as que predominam no mundo. No futuro, o rei será o grande governante. E ele irá administrar todas essas riquezas com a mais absoluta perfeição. Então, olhando para esse texto, acredito que ele, entre muitas coisas, ele nos propõe que devemos fugir de práticas comerciais que desonrem a Deus. Podemos não ser comerciantes, mas podemos ser compradores. muitas vezes de produtos piratas, coisas que não sabemos muito bem a procedência, enfim, tem muitas maneiras de ajudarmos, de sermos cúmplices daquele comércio fraudulento, desse tipo de coisa. Fazemos negócios escusos, negócios por baixo do pano. Temos que fugir de todo esse tipo de prática porque elas são contrárias à vontade de Deus, elas desagradam a Deus, desonram a Deus. Devemos fugir da ostentação das riquezas. As Escrituras advertem tanto quanto a isso. Uma vida de ostentação é uma vida contrária à vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos do dinheiro. O dinheiro não é ruim em si mesmo. Ele não é uma coisa maligna, mas ele pode corromper o nosso coração com muita facilidade. Temos que lidar com ele com muito cuidado. Não podemos permitir que ele se torne o nosso Deus, que nós estejamos servindo a ele. E claro que devemos usar os nossos recursos materiais para a glória de Deus. E há muitas maneiras de fazer isso, que as Escrituras nos mostram, e devemos sempre perguntar até que ponto usamos os nossos recursos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Potências comerciais existem muitas por aí até hoje, empresas, corporações, nações, elas vão e vêm, mas o dono de toda a riqueza é o nosso Deus, e toda a riqueza um dia será colocada aos pés dele. Que nós saibamos nos localizar dentro desse plano maravilhoso de Deus, saibamos agir de acordo com a vontade dele, para o agrado dele. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.